esta é a minha paixão. Eu danço e bebo cerveja, vejo sumo na mesa, agito a multidão. Sou louco pela lourinha, adoro a mulatinha, mas a morena me espera. Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana.

Dança. Ainda Tony Carreira e este fado transformado em ritmo de kizomba neste álbum tributo a Amália. O tema foi Deus. Antes ouvimos então Tony Carreira, Como é Bom Voltar. E agora vamos então fazer uma viagem. E por que não? Uma viagem a Lisboa. Está saindo um avião e no coração vai tanta alegria. Matar tanta saudade da mocidade que lá vivi um dia. Levo a bordo a esperança e como criança eu rio à toa. Pois da janela eu vejo surgindo ao longe minha Lisboa. Aos olhos dos teus amantes tu és como antes, minha Lisboa. O teu fado ainda tem fama e em Alfama tu és mais Lisboa. Mil canções já te fizeram, mas não disseram o

E depois então desta maravilhosa viagem a Lisboa com Roberto Leal, estivemos ainda com José Malhoa e também a Chiquita. Vamos continuando nesta emissão do Pé de Dança, aqui na Antena Web. Queremos ser para si durante estes 120 minutos a sua melhor companhia, aonde quer que esteja. Faça você o que fizer. Venha por aí, vá lá dar um pezinho de dança. Nós vamos voltar depois de um compromisso publicitário. Até já. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Juliana e estou agora mesmo a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22 horas, só aqui na Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Lumelino Silva, o Caruso Português. Minha mãezinha, minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português. Já à venda. A Antena Web dá-te música. Música. And all this time, all this time, you had it in you, just something. E mais música. It's not fair, and I think you really mean, I think you really mean, I think you really mean. Antena Web. Antena Web. Calçada do céu, subíamos distraídos. Ao domingo saudade, eu e tu, muito entendidos. Olhar a nossa terra, olhar a nossa cidade. Vejo o céu derrubar e sinto ressuscitar. Vejo as saudades de outrora. Thank you. senhora já tardava, voltávamos para a serra. Era a nossa despedida, eu estava mais vestida pela calçada do céu. Pela calçada do céu, subíamos distraídos. Algo mil saudade, eu e tu, muito entretidos. A olhar a nossa terra, a olhar a nossa cidade. Pela calçada do céu, subíamos distraídos. Algo mil saudade, eu e tu, muito entretidos. A olhar a nossa terra. Bonita mulata logarina, barona lolatona, ai uê, xerri, ai uê, garota bonita mulata logarina, barona lolatona. Fui descendo a montamba, que escalei com atenção aquela bela varona que me acenou com a mão. Eu então enchi o peito, minhas mãos a redobrei. Olhei a dama direito, do assento descentei e do tabão guinchou a roda. Abro a porta com cuidado e encheu a vista toda, me deixou bem butucado. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita mulata logarina, barona lolatona. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lolatona. Noutro dia me toquei na avenida marginal, xerri, xerri, eu gritei. Meu empenho foi total, lhe ofereci uma carona e ela então agradeceu. Quando cruzamos a zona e meu coração tremeu. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lolatona. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lolatona. Nunca vi tanta doçura, nunca fui tão bem amado. Ai meu Deus, quanta ternura, quanto pelo arrepiado. Pois eu ando à procura da garina que vazou. Meu coração não tem cura, é meu tchum tchum. Ai secou, ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lolatona. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lolatona. Ai uê, xerri, ai uê, xerri. Xerri, cheirinho. Oh, cheirinho, munamu, cheirinho. De dança. Estamos então de novo para seguir nesta emissão do Pé de Dança. Como eu disse, voltávamos depois do bloco publicitário e aqui estamos. Estivemos com os Chama Viva, ainda Grupo Musical Primavera e também os Iniciadores com este maravilhoso tango. Vamos seguindo nesta emissão do Pé de Dança referente a este domingo 31 de janeiro. Ano de 2010, por sinal, o último domingo do mês. E por falar nisso, amanhã entra o mês mais pequeno. Aliás, como sempre, o fevereiro, o mês mais pequeno de todos os anos. Vamos seguindo nesta emissão. Digo-lhe que estas emissões têm a coordenação geral de Carlos Bonaparte, seleção musical, apresentação e realização de Diamantino Teixeira, aqui na Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.com.

teu amor, amo-te, dá-me o teu amor, amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Amo-te, dá-me o teu amor, amo-te, amo-te, dá-me o teu amor, amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Vamos então caminhando para o final desta emissão de hoje do Pé de Dança, emissão referente a este domingo, último domingo do mês, 31 de janeiro, ano de 2010. Vamos seguindo agora com os Broa de Mel, lenda de um grande amor, e também os Fibers, o tema Boa Sorte. Boa sorte, mesmo, mesmo, muita, muita, muita, muita boa sorte é o que eu lhe desejo para tudo quanto você possa desejar alcançar para si. Onde quer que esteja, vá continuando connosco, não perca depois desta emissão, domingo à tarde. Enquanto você toma o seu chá das 5, o seu cafezinho, fuma o seu cigarro, que não devia, porque faz mal, mas pronto. Carlos Bonaparte traz-lhe o domingo à tarde para que você possa ficar tranquilamente a ouvir e a descansar, porque amanhã, ela está, uma semaninha de trabalho à porta. Vamos então para a música, os Broa de Mel e ainda os Fibers. Então, boa sorte! Sua fama chegou.

Chegamos então ao final desta emissão de hoje do Pé de Dança para este domingo de 31 de janeiro, ano de 2010. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, a coordenação geral do Carlos Bonaparte, ele que também vem já a seguir para o seu programa domingo à tarde para lhe fazer também uma ótima companhia neste seu final de domingo. Por mim, eu volto, e no que diz respeito ao Pé de Dança, no próximo domingo, para ficar consigo durante mais 120 minutos. Até lá, desejo-lhe tudo de bom, uma ótima semana de trabalho, até porque ela está aí a bater à porta, e pronto, amanhã, apesar de ser segunda-feira, deite lá a preguiça para trás das costas, salte da cama, faça uma ginásticazita e verá que vai ter mais vontade para enfrentar a sua semana de trabalho. Então, faça o que fizer, continue na companhia da Antena Web em www.radioantenaweb.info. É este o nosso novo endereço. Tchau, tchau, abraços, até para a semana, se Deus quiser. Boa tarde. de dança. Que grande farra que fizemos nós há dias, com viola e concertina, ferrinhos e cavaquinho. Éramos olhos da tasca do Zé Valente, e da farra estava meio, já estava tudo contente. Meteu presunto, chouriço e salpicão, a broa era caseira e o vinho era bem bom. Que grande farra que esteve tão animada, quando nós demos por conta e é alta a madrugada. Grande farra que foi esta, tudo comeu e bebeu e ninguém rachou a testa. Também esteve presente e estava tão bem disposto que até chorou de contente. O Amadeu, que não estava habituado, só quatro copos bebeu e começou a andar de lado. E o João, que é por todo respeitado, só bebeu um garrafão e adormeceu sentado. O Amaral, que deu muito, fez de mal, teve de ir ao hospital, mas não ficou internado. Grande farra esta, tudo comeu e bebeu e ninguém rachou a festa. Que farra que foi esta, tudo comeu e bebeu e ninguém rachou a festa. O Zé do Cristo tem fama de beber bem, depois de tanto beber portou-se como ninguém. O Rafael, filho de pai de Batola, bebeu tanto, tanto, tanto, foi embora de Paviola. E o Rui Miguel, esse filho da mamá, pensou que bebia água, dormiu até de manhã. E o Juvenal, esse foi o rei da festa, comeu, bebeu e cantou.